esse sol que se esconde atrás da montanha, essa brisa que alisa a campina tão verde, me assanha. Quando você vem tomar banho na beira do rio, quando você vem tomar banho na beira do rio, sempre aqui passa o dia e você nem sabe que eu vejo seus cabelos caindo em seu rosto. Como eu gosto de ouvir seu cantar, o seu canto alegra meu mundo. De ouvir seu cantar, o seu canto alegra meu mundo. Você tem o cheiro de hortelã, você é a luz de minha manhã. Os seus olhos têm o brilho de raios de lua. Você tem o cheiro de hortelã, você é a luz de minha manhã. Os seus olhos têm o brilho de raios de lua. Seu olhar e seu corpo tão lindo me encanta e me faz esquecer as tristezas da vida. E esquecida, pensando no amor, passa as horas sonhando acordada. Pensando no amor, passa as horas sonhando acordada. Você tem o cheiro de hortelã, você é a luz de minha manhã. Os seus olhos têm um brilho de raios de lua. Você tem cheiro de hortelã, você é a luz de minha manhã. Os seus olhos têm um brilho de raios de lua. De raios de lua, de raios de lua, de raios de lua.